Grupo J. Sidney. Verdade é nosso compromisso. Credibilidade, nossa marca. Vamos começar aqui a conversar com o doutor Hernandes Santos Júnior, delegado de polícia daqui, né, de Irecê, também de João Dourado, e que nos honra com sua presença. Eu não vou perder a oportunidade de jogar aqui o delegado na fogueira, que nós já temos aqui o assunto que nos trouxe a nossa ouvinte Delice com relação ao seu neto. Não é essa a motivação de sua vinda aqui, doutor, mas eu gostaria de colher aqui a sua opinião e também sobre o decreto do presidente da República com não a facilitação, mas de certa forma a flexibilização para a aquisição, a posse de arma de fogo, que muita gente confunde com porte de arma. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer conhecê-lo, boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos aqui que acompanham a mesa aqui. Agradecer o convite da Rádio Líder FM para estar presente aqui nesse canal de comunicação aqui. Pronto. Doutor, primeiro a sua opinião. Qual a orientação que um delegado de polícia pode dar a uma avó que se vê preocupada com um neto que, morando com ela, de repente, como ela diz, anda em má companhia? O conselho que a gente sempre dá quando chega lá da delegacia é procurar o conselho tutelar para ver se esse adolescente ele tem um acompanhamento por um psicólogo. E também esse conselho tutelar vai chamar a mãe também para a responsabilidade, porque não pode deixar somente a avó nesse momento e chamar a mãe e saber o que é que está acontecendo. Infelizmente ainda o abandono afetivo não é crime no Brasil, existem alguns projetos para responsabilizar essa mãe, esse pai que abandona o seu filho, mas inicialmente é o conselho tutelar que poderia estar dando uma ajuda maior com a parte psicológica em relação a essa criança, esse adolescente. E é esse encaminhamento que normalmente a gente dá, porque na delegacia a gente trata com leis penais. Então, nesse caso, como ela retratou aqui, não seria nenhum crime que ele está participando ou ele está cometendo. Então, a gente fica um pouco engessado também para dar uma resposta em relação a essa demanda que ela trouxe aqui para vocês aqui da rádio. E só para esclarecer, Heraldo, na verdade é o seguinte, o neto dela está passando uns dias apenas lá na casa da avó, né? Eles moram, a família mora numa outra localização, mas o garoto só está passando uns dias. Segundo ela, o avô pegou a criança, foi passar uns dias lá e que está dando muito trabalho para ela. Então, só para contextualizar aqui a situação. E está chamando a mãe para vir buscar. E chamando a Verônica para vir buscar o moleque. Vem buscar, Verônica. Verônica, vem cá pegar o seu moleque. Deixa eu aproveitar aqui, doutor Hernandes, e fazer um questionamento ao senhor. Um dos maiores problemas, dois dos maiores problemas que nós temos aqui na região é o roubo de motos e o roubo de celulares. São os dois maiores problemas que a gente tem aqui. Graças a Deus que são os maiores nesse sentido, né? São esses dois maiores. O ano passado nós conversamos, até numa outra situação, sobre esses problemas e tal. Eu pergunto ao senhor, hoje, nesse levantamento que o senhor fez do ano que passou, 2018, em que pé que está isso? Melhorou, piorou? Qual a análise que o senhor pode fazer e trazer as informações para a gente? Em relação ao roubo de celulares, o celular hoje em dia virou uma moeda de troca. Sim. Que as pessoas adquirem o celular, alguém vem, rouba esse celular e esse celular é trocado por droga em bocas de fumo. Então é interessante a pessoa ir à delegacia registrar, porque a gente vai pegar o e-mail. É importante a pessoa, a partir do momento que compra um celular, ela tem um e-mail na caixa. Quando ela for à delegacia, ela apresenta esse e-mail, a gente faz uma ocorrência e hoje em dia já tem a possibilidade de bloquear esse aparelho na delegacia, né? Então a gente aconselha também, uma prática que ocorre muito aqui em Irecê, algumas pessoas irem no Mercadão, comprar nessas feiras livres esses celulares. Então a mesma pessoa que agora está adquirindo um celular com um valor abaixo de mercado, é aquele celular que é roubado, que está ali roubado, foi furtado, e que ela pode ser vítima também disso. Então ela está alimentando o crime e acaba ela se tornando vítima também. Então a gente coíbe esse tipo de prática, compre o celular ou na mão de uma pessoa que tem a nota fiscal, ou então numa loja credenciada que você vai poder adquirir um celular que realmente não foi oriundo nem do crime de furto, nem do crime de roubo. E isso estaria evitando esse tipo de prática delituosa que ocorre muito aqui na nossa região. Algo semelhante acontece com as motos, né? Também algo semelhante. As pessoas acabam roubando motos nas cidades maiores, acabam levando isso para a região agrícola, então, para alguns povoados, né? E essa prática, infelizmente, acaba se perpetuando. Eu havia questionado o senhor sobre quais são os dados em relação a esses roubos de motos e de celulares em relação ao ano passado. Isso diminuiu? Isso aumentou? A mesma coisa? O que é que a Polícia Civil, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil tem feito? Eu trouxe alguns dados aqui do ano 2018, que minha equipe formulou aqui para eu estar até apresentando aqui a sociedade de Irecê e também de João Dourado, que esses dados eu juntei os dois para estar apresentando aqui. Inicialmente é interessante destacar aqui a integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, com a CAESA, com a RONDESP, com a CETO, com o 7º Batalhão em si. A nossa integração é muito grande aqui, o que está refletindo na atuação da Força de Segurança eficaz aqui na região. É apresentar os dados de 2018 aqui da região, não só do acréscimo ou diminuição do roubo de celulares, mas também com alguns dados importantes. Em 2017, a cidade de Irecê, ela ocorreu 42 homicídios. Em 2018, nós conseguimos diminuir esse dado, nós, forças de segurança, para um número de 24 homicídios. Quase 50% de redução no número de homicídios na cidade de Irecê. Já João Dourado, no ano de 2017, tiveram 12 homicídios. E o ano de 2018 foram 6 homicídios. Então, uma redução muito eficaz em relação ao trabalho das forças de segurança que está ocorrendo aqui na região. Outros dados importantes aqui que eu trouxe da Polícia Civil de Irecê e de João Dourado, que é onde eu respondo, atuo nesses dois lugares, é a quantidade de veículos recuperados. Foram 15 veículos recuperados, 15, 4 rodas, 6 motocicletas, 26 armas apreendidas. Dentre essas 26 armas, um fuzil foi apreendido também. 25 flagrantes efetuados pela Polícia Civil. Pessoas flagranteadas foram 34. Homicídios elucidados foram 8. Latrocínios, teve um latrocínio de 2 pessoas e foi elucidado com a prisão dos 2 envolvidos e a decretação da prisão preventiva em relação ao terceiro envolvido. A redução, como eu já falei, do CVLI. Mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil foram 23, de Irecê e João Dourado, os dois juntos. 12 operações no ano de 2018. Celulares recuperados, 30 celulares recuperados. Drogas apreendidas, maconha, eram 570 quilos de maconha apreendidos na cidade de Irecê e João Dourado, 1.374 pedras de crack apreendidas, e houve 2 incinerações dessa droga, quando a gente pede autorização judicial para estar incinerando esse material, para não ficar na delegacia armazenado, e R$55 mil apreendidos, foram apreendidos e depositados em conta judicial para o Poder Judiciário aqui na comarca de Irecê. Delegado, aquela cachorrinha que faz, aquela cadela que ajuda a Polícia Civil nas buscas de drogas, no ano passado ela acabou encontrando uma grande quantidade, quase meia tonelada, de drogas aqui na cidade de Irecê. Essa droga, ela já foi incinerada? O que a cadela participou foi da apreensão de 130 quilos de maconha numa propriedade perto do Mocoseiro aqui, que estava enterrada, foi a participação sem sombra de dúvidas, eficaz para aquela apreensão. Essa maconha já foi incinerada, a gente representa pela incineração, a juíza aqui da comarca, ela autoriza, e a gente, com o pessoal da Vigilância Sanitária, com participação de promotor, acompanha a incineração dessa droga toda para que essa droga seja queimada e não volte mais a circulação aqui na cidade de Irecê, um local. Eu gostaria, Heraldo. Pois não, doutor, não temos aqui os chamados altos fornos, né? De que maneira essa droga é incinerada? Aqui já aconteceu, inclusive, em praça pública. O pessoal incinerou maconha ali em praça pública, na chamada Praça do Feijão. Os senhores estão procedendo de que forma? Pronto, as duas incinerações que ocorreram aqui na cidade de Irecê, nós fomos para um local distante da cidade, porque realmente exala um odor muito forte. Um local isolado, reunimos lá equipes da Vigilância Sanitária, Polícia Civil, uma das incinerações teve a participação do promotor de justiça também, e lá nós efetuamos a incineração com diesel, com gasolina mesmo, e queimando, esperando até ver que todo aquele material foi incinerado ali. Mas o ideal seria um forno desse. A gente pede até ajuda de alguns comerciantes que têm esse forno, tinha um que ia ajudar, mas só que acabou quebrando o forno deles. Hoje são a maioria elétricos. Isso, né? Mas então seria o ideal, até mais rápido pra gente, porque a gente fica 3 horas pra estar queimando essa maconha, porque é uma grande quantidade. Então, o ideal seria o forno, realmente. Mas, de qualquer forma, a gente faz incineração pra que essa droga não volte para a cidade de Irecê. Doutor, 130 quilos né, de maconha, embora seja menos, uma das menos nobres das drogas, né, em termos de valor, quantidade, mas é um volume considerável. Né? Uma pessoa sozinha não manusearia, não negociaria com tamanha quantidade. Houve, no decorrer da investigação, identificação de mais pessoas envolvidas? Nessa prisão dos 130 quilos de maconha, foram presas três pessoas que estavam na casa e que realmente essa maconha normalmente é plantada em algumas regiões aqui da cidade, da microrregião de Irecê, que a extensão territorial aqui é enorme, e são plantadas, colhidas, e as pessoas acabam enterrando ou guardando essa maconha. Então, com o trabalho de inteligência que a gente conseguiu apreender esse material, como também foi possível apreender 430 quilos de maconha, 460 quilos de maconha dentro de uma residência aqui em Irecê. Estava estocado. 460. Quase meia tonelada. Eu pensei que essa foi a ação da cachorrinha. Não, essa aí foi o trabalho de inteligência que nós chegamos até lá e apreendemos esses 464 quilos de maconha. Delegado, duas perguntas. Vou aproveitar, porque os colegas também precisam até tirar suas dúvidas. A primeira, sobre esses veículos que estão ao lado da Delegacia de Polícia aqui da Direção, a 14ª Corpim, que é a coordenadoria. Ele vem prejudicando, e há muitos anos, a comunidade e os moradores do entorno ali do bairro Copirecê. A minha segunda pergunta para o ano 2019, saindo 2018, a respeito desse assalto ousado que aconteceu aí durante o dia a um estabelecimento comercial na Praça do Feijão. A polícia já divulgou aí o nome de algumas pessoas suspeitas daquela ação. Como é que está o andamento para a captura? Como é que a polícia se preparou para organizar todo esse material e chegar até os suspeitos daquele roubo? Pronto. Em relação aos veículos, os veículos todos que estão ali ao lado da delegacia já foram catalogados. Tem veículos ali que tem 15 anos que está ali. Eu tenho 2 anos como titular aqui da cidade de Irecê. Todos os veículos ali, a maioria é sucata, já foram catalogados. Agora existe um trâmite para retirar aqueles veículos. A gente tem que comunicar ao dono daquele veículo, então por correio, por uma carta. A pessoa não respondendo, a gente vai entrar em contato com o Poder Judiciário, e a gente já tem um contato também do pessoal do pátio aqui de Irecê, que está recebendo esse tipo de veículo, para estar fazendo essa retirada daqueles veículos dali, para estar limpando a área. O ano passado foram mais de 80 motos retiradas do complexo policial de Irecê e 25 carros, salvo engano, retirados ali do complexo. Como a quantidade é grande, as pessoas não conseguem visualizar essa diminuição dos veículos, mas com o tempo a gente está todos catalogados, já passaram por perícia, estamos tentando o mais rápido possível resolver aquela questão ali, que realmente é ruim para os moradores e também para a Delegacia de Polícia Civil, que fica com aquelas sucatas ali na Delegacia de Polícia Civil. Inclusive, de 2017 para cá, não existem novos carros que estão chegando. Quando estão chegando, nós estamos dando o destino correto a eles, mas infelizmente nós recebemos uma demanda de muitos carros apreendidos que aos poucos a gente está tentando resolver isso aqui. É para ver a legislação brasileira, o quanto dificulta o trabalho da polícia, o quanto dificulta uma situação de carros bons, né, que chegaram lá ainda em perfeito estado, poderiam ser usados inclusive pelo poder público. Eu vi uma carreta, né? Uma carreta que inclusive ela estava na sua carroceria, o trabalho foi feito pela Polícia Civil, tomada de maconha dentro da sua carroceria, e que ela chegou lá em perfeito estado, um caminhão, Adalex, uma carreta que hoje no mercado, se ela fosse vendida mesmo usada, seria no mínimo R$800 mil. É isso mesmo. Eu não conheço valores, mas certamente um valor, havia um grande valor a ser negociado, a bem da sociedade, acaba não acontecendo e o veículo se deteriorando. Quando se resolve a situação administrativa dele, não vale mais nada, né? É sucata, muitos vão para o ferro velho, né? Eu me lembro rapidamente aqui de uma conversa rápida que tive numa certa ocasião com um juiz lá do meu estado, conhecido, o juiz Odilon Oliveira, juiz federal, foi inclusive candidato a governador agora lá. E ele, na época, eu não sei se até hoje, doutor, era o juiz que mais havia conseguido fazer leilões de bens, veículos, propriedades apreendidos ao longo de investigações envolvendo o tráfico de drogas. E eu perguntei para ele, falei, mas doutor, porque às vezes a gente percebe que há até uma certa pressa em vender. E ele falou, olha, um avião que fique 2-3 anos parado e a justiça não pode mandar fazer manutenção periódica dele, aquele veículo perde quase que totalmente o valor dele no mercado. Então por que é que nós vamos ficar com um produto desse parado, sendo que ele pode ser revertido, vendido e ser revertido em bem para a sociedade? Então, apreendeu, é do cara, está comprovado, etc. Estava no tráfico, se der em 3 meses eu vou fazer leilão. E ele fez muito disso, muitos milhões de reais foram arrecadados com a venda disso. Voltamos aqui para Irecê, doutor. Eu vou retornar a uma pergunta que ficou sem resposta, a questão do estatuto da criança e do adolescente. Aliás, duas questões eu vou trazer aqui. Uma sobre o desarmamento, o estatuto do desarmamento e a flexibilização que houve agora. O senhor é favorável ou contra essa flexibilização? Em relação a essa flexibilização, eu sou favorável em parte, porque eu acredito que uma pessoa, para ter uma arma de fogo, ela tem que ter um conhecimento, tem que ter um treinamento e tem que também ter uma questão emocional muito forte. Porque você tem que ter realmente um treinamento em relação a isso. Porque você dá uma arma para uma pessoa, sem ela ter um treinamento, ela pode fazer uma coisa que vai prejudicar ela lá na frente. Então é uma coisa muito complicada. Eu acho que é uma coisa que deveria ser mais discutida. É uma coisa que eu acho que o Brasil tem que botar em pauta realmente essa discussão, porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas com isso, porque hoje, infelizmente, a bandidagem tomou proporções enormes. Mas eu acredito que não é apenas armando a sociedade que vai dar um resultado maior. Além disso, tem que ter uma educação, familiar, como ocorre nos Estados Unidos. Você é educado para aquilo ali. Então você... Há uma questão cultural. Que já vem naquele berço. Cultural. Então, eu não acredito que seja liberando à vontade as armas, o que não foi feito. Algumas pessoas estão achando que, exatamente, liberou a arma, agora vou ter minha arma, vou sair na rua. Não foi liberado o porte, e sim a posse para você ter em sua casa. Então, isso tem que ser bem mais explicado, até pelos meios de comunicações e pelo governo mesmo. Porque as pessoas estão pensando que elas vão poder andar armadas, ou então vai ter uma discussão no bar, ela vai poder pegar a arma dela e ir lá resolver. E isso, realmente, o cidadão de bem que escolher ter uma arma e fizer esse tipo de coisa vai sair prejudicado e, infelizmente, vai ser tratado como uma pessoa que está transgredindo a lei. Doutor Hernandes, deixa eu fazer um questionamento para o senhor. Na última semana, o assunto que mais repercutiu aqui na cidade de Irecê e na região foi um roubo efetuado na Praça do Feijão, ali, um estabelecimento comercial, em que um cidadão de bem teve o seu empreendimento, a sua empresa roubada, um valor significativo, né? E aí, eu queria saber do senhor qual foi a linha que a Polícia Civil, o Serviço de Inteligência, começou a estudar, buscando desvendar esse caso, e se já está fechado o caso. Eu queria que o senhor nos atualizasse sobre essas informações. Pronto, em relação a esse crime que ocorreu, que ficou, todos ficaram estarrecidos, porque foi na Praça do Feijão, uma distribuidora conhecida de todos aqui. Primeiro ponto é o dono do estabelecimento acreditar no trabalho da Polícia Civil, ir lá registrar, levar as imagens. E com a integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós conseguimos desvendar realmente esse caso. Foi muito importante, principalmente pela comunidade de Irecê, acreditar na polícia, passar informações, que a gente foi colher informações e começou com um trabalho de inteligência. Infelizmente, a gente não pode dizer todas as coisas que a gente faz para tentar descobrir os métodos e técnicas de inteligência da Polícia Civil, mas que aos poucos foram se encaixando as peças. E foi feita uma diligência na terça-feira, juntamente Polícia Civil, CIP Semiárido e CETO. Foram mais de 8 viaturas que fizeram as diligências no bairro Baixão de Sinésia, Lagoa do Tió, Morro do Urubu. E conseguiu, graças a essa integração, conseguiu realmente elucidar com a prisão de uma jovem de 23 anos, que ela estava guardando as duas pistolas utilizadas no assalto e guardando R$8.300 com ela. Então, a partir do momento que a gente conseguiu efetuar a prisão dela, a gente já sabia quem era o namorado dela. Inclusive, as 4 pessoas que participaram do roubo, 2 efetivamente, que foram 2 que foram na moto, 2 ficaram dando apoio logístico com carro à distância, que levantaram o local. Então, todos foram identificados, todos foram representados pela prisão preventiva, que acredito que saia hoje a decretação da prisão deles. A jovem Aline teve seu flagrante hoje convertido em prisão preventiva. Então, a parceria que existe entre a polícia, entre o judiciário e o MP, que está preocupado realmente com o que acontece em Irecê, E graças a essa integração entre os órgãos, estamos conseguindo dar resultados expressivos aqui para a cidade de Irecê. Dessas 5 pessoas, quantas estão presas? Uma pessoa está presa. As outras 4 fugiram da cidade de Irecê. E estamos continuando o trabalho para efetuar a prisão dos demais. Uma delas já tem passagem pela polícia? As outras 4 pessoas que estão foragidas, todas têm passagem pela polícia. Todas já entraram na unidade carcerária da cidade de Irecê. Todas já estiveram presas por receptação, por porte, por tráfico. Então todas têm passagem, todas são velhas conhecidas nossas, das forças de segurança. Então isso também facilitou o nosso trabalho de inteligência. Porque a gente analisou as filmagens, conversou com algumas pessoas, começou o trabalho de inteligência, começou a verificar onde eles poderiam estar. Então a gente foi na casa de cada um deles, chegou na casa, encontrou droga, encontrou as armas, encontrou o dinheiro. Graças a Deus conseguimos recuperar R$8.800 que foram devolvidos para o comerciante. Então essa forma de resposta que a polícia de Irecê está dando é uma forma também de resguardar os outros comerciantes. Porque se começa a ter esse tipo de crime e não é elucidado... Sem solução, vai começar a ter uma prática rotineira em relação a isso. Então a gente tenta combater o máximo possível, tenta juntar o máximo de número de policiais, de pessoas que possam ajudar a gente. E a gente sempre precisa de um apoio da comunidade também, que ela confie no nosso trabalho, que ela informe para a gente, porque esse resultado, essa elucidação desse crime foi fundamental, a participação da polícia e da comunidade. Então essa integração polícia-comunidade é essencial para o nosso trabalho. E qual o número? Tem um número que o cidadão de bem pode ligar para fazer ajudar, né, a elucidar crimes como esse ou em outras situações, né? Tem um número 190, 197. Hoje em dia nós temos um recurso muito importante, que é o SICOM. Está integrado realmente, eles passam as informações para a Polícia Civil, passam a informação para a Polícia Militar. Então acredite nesse telefone e na informação que você passa ali. Diariamente eu recebo com comunicados do SICOM que existe um foragido em determinado local, que existe uma boca de fumo em determinado local, e isso é importante, é extremamente importante para o trabalho nosso, porque a comunidade tem que estar do nosso lado. Porque a partir do momento que a comunidade compra celular roubado, ela está também contribuindo para que o crime aumente aqui na cidade de Irecê. Doutor, sei que seu tempo é corrido, também temos de prosseguir aqui com nossos repórteres, mas para que não fique aqui a pergunta sem resposta e que eu ia lhe fazer, sobre a questão da maioridade penal, o senhor é a favor ou contra a redução? Eu sou a favor da redução. Da redução. Porque é uma pessoa que tem condições de votar, de escolher um candidato para estar representando a gente, teria também condição de responder pelos seus atos, que seria um crime. Então, muitos casos ocorrem aqui de adolescentes que roubam e, infelizmente, passam, às vezes, 45 dias internados em Salvador, o que não recupera, e voltam aqui muitas piores. Vezes faz uma gama de contatos lá, que quando chega aqui ele já conhece um adolescente de outra cidade, quando ele pratica aqui ele já vai para outra cidade para ficar lá. Então, acredito também que não é só reduzindo a maioridade penal que vai resolver. Tem que ser projetos sociais, educação, tem que ter um local realmente que acolha esse menor, acolha esse adolescente, para que ele se ressocialize e que possa voltar à sociedade de uma maneira melhor. Então, para finalizar aqui, eu agradeço o convite da rádio. Eu só teria uma última pergunta para fazer. Pronto, então. Sobre o SICOM, que é o Centro Integrado de Comunicação aqui na cidade de Irecê. O projeto do governo do estado era que as prefeituras utilizassem desse mecanismo para combater a criminalidade. Nós percebemos que algumas prefeituras aí estão utilizando e outras ainda não. Mas qual a importância do SICOM para a Polícia Civil, para o combate à criminalidade e a prevenção de roubos? O SICOM, para mim, é um órgão muito importante, não só para a Polícia Civil, como para a Polícia Militar e principalmente para a sociedade de Irecê e outras cidades que, quando estão ligando, estão parando no SICOM também. A partir do momento que você liga de João Dourado, vai para o SICOM também. Então é importante que a comunidade acredite nesse órgão. Esse órgão veio para crescer, veio para somar o trabalho da Polícia Civil e o trabalho da Polícia Militar. Então, muitas vezes as filmagens do SICOM eles fornecem pra gente, a gente vai lá, eu tenho acesso direto com o Capitão Guimarães, com as pessoas que estão lá no SICOM. Então é muito importante. Aqui em Irecê está acontecendo uma coisa que é fundamental, que não existe vaidades entre as polícias. Onde a gente se junta para tentar manter a ordem e a paz aqui na cidade de Irecê e nas cidades circunvizinhas aqui também. Então é importante a gente saber que eu tenho um contato, uma amizade com o Major Maltês, que eu tenho um contato com o Coronel Ribeiro, que nós conversamos, com o coordenador aqui de Irecê, Almir Fernandes. Então é fundamental essa integração para que a gente possa dar resultados melhores. Que o ano de 2018 foi muito melhor e que esse ano espero que possamos fazer um ano muito melhor com redução de índices e para dar uma resposta para a cidade de Irecê. Doutor, desculpe, mas assim, eu sei que já se despedia, mas é que não podemos deixar aqui de trazer a sua fala. Um rapaz procurou a delegacia de polícia para registrar, né, um boletim dizendo que a imagem dele fora divulgada junto com esses acusados do assalto na Praça do Feijão ocorrido nesta semana. E ele disse: olha, eu apenas fui fotografado com um dos elementos, mas eu não tenho nada a ver. Isso é fato? Isso é fato, aconteceu. Essas imagens correram na internet. Infelizmente, nós não temos um controle. Não foi a Polícia Civil, né, a Polícia Militar que divulgou essas imagens. Agora, o que acontece foi o seguinte: ele foi na delegacia, registrou sua ocorrência e ele falou comigo. Eu cheguei para ele e falei: eu disse, me dê o número do seu patrão, que eu vou conversar diretamente com ele. Porque um trabalho tão bonito feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar não pode ser manchado, porque daqui a pouco o patrão vai e demite um rapaz desse que não tinha nenhum envolvimento. É verdade. Então eu peguei o próprio número com ele, na frente dele, liguei pro patrão dele. O pessoal já estava se reunindo na empresa, porque é uma empresa séria e que não admite que pessoas que estejam praticando algum tipo de crime continuem na sua empresa. Conversei diretamente com o patrão dele, expliquei e pedi que não demitisse, que ele não tinha nada a ver, que nós já sabemos quem foram os envolvidos. Infelizmente, hoje em dia eu posso tirar uma foto com uma pessoa que é de boa índole hoje, mas daqui a 2 anos, como foi o período da foto, essa pessoa virá um traficante. E não é por isso que eu tenho que sofrer essa retaliação da internet que vai resolver alguma coisa. Então eu liguei diretamente para o patrão dele, expliquei e pedi sinceramente que não fizesse esse tipo de coisa, que ele não tinha nada a ver no assalto. A gente já sabia quem eram os 4, 5 envolvidos no assalto, que esse rapaz não tinha nada a ver, um trabalhador. Inclusive o patrão falou: não, ele tem inclusive trabalha bem aqui no seu, em relação a isso. Então eu pedi, e eu acredito que a empresa viu que realmente o rapaz não tinha nada com isso e resolveu essa celeuma. Mas o que temos que nos preocupar muito com o que a gente divulga na internet, porque a gente acaba maculando a imagem de uma pessoa que não tem nada a ver com o crime que foi exposto aqui. Doutor, quero parabenizá-lo pela atitude de tomar a iniciativa de ligar para a empresa. Confesso que raras vezes a gente vai encontrar isso. Eu raras vezes encontrei uma atitude que é nobre da parte do delegado. Agradecemos a sua vinda aqui, doutor. Desculpe-nos pelo tempo tomado, mas é também prestação de serviço à sociedade. Não, com certeza é importante esse meio de comunicação com a comunidade aqui de Irecê. É importante nós estarmos aqui presentes, divulgando alguns dados e tentando esclarecer algumas dúvidas que a sociedade tem. E agradecer principalmente a equipe da Polícia Civil, os investigadores, os escrivães, os delegados plantonistas que estão lá todos os dias. Dizer que essa integração entre a gente é que está podendo darmos resultados melhores aqui para a cidade de Irecê. Que em 2018, não, aqui na região de Irecê, não teve nenhum assalto a banco, o que é importante. Então está refletindo no trabalho que é feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Grupo J. Sidney. Verdade é nosso compromisso. Credibilidade, nossa marca.